muita paz, alegria pro mundo em geral. Com dedicação, esforço, tudo é possível, y'all. Hey, é preciso acreditar, home, não me seriode. É mais um dia e o sol acaba de nascer. Novas oportunidades por aparecer. O que aconteceu? Vamos esquecer, por vezes temos que perdoar para aprender a viver. Do mesmo jeito que temos que saber andar, saber escutar é essencial. Ouvir os nossos cotas é fundamental, porque nem sempre o jogo termina com apito final. Lá estou eu contra o mundo, fazendo tudo por tudo para poder mudar meu mundo, acreditando que cada dia é um ano novo. E se hoje não deu certo, amanhã vou tentar de novo. Cada dia é um dia, mas cada dia é um novo dia. Futuro só existe no dicionário. Cada dia é um dia, mas cada dia é um novo dia. Futuro só existe no dicionário. É um novo dia, mas uma página em branca na tua vida. Pinta com alegria, com muita alegria. Quero ver o mundo cada vez melhor, hoje, amanhã, dia após dia. Na incerteza de que o sol volta a brilhar, põe sorriso no rosto e brilho nesse teu olhar. O amanhã pode como não chegar, então tens 24 horas de hoje por aproveitar. Sei que a vida é professora, às vezes bate muito. Se o mundo não sorri pra ti, sorri você pro mundo. Passa com uma garota de um sorriso lindo que morreu sorrindo, mesmo com a dor ele consome. Cada dia é um dia, mas cada dia é um novo dia. Tudo só existe no dicionário. Cada dia é um dia, mas cada dia é um novo dia. Tudo só existe no dicionário. Yeah. É mais um dia pra você lutar, yeah. É mais um dia pra você amar, boy. Não perca tempo com coisas insignificantes. Acredita em ti, yeah. Sei que nem tudo na vida nem sempre corre bem, então valoriza aqueles que te querem bem. Tua mulher, teus filhos, tua família, os teus amigos. Cada dia é um dia.